E aí? Esse foi o De Fidelis. Mais um jazz pra minha alma, né? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Essa é pra explicar o porquê De Fidelis, né? Sem palavras. Muito obrigado de coração. E ó, uma vida em um dia em um texto. Vida bem-vinda, esse é o meu novo endereço. Talvez quando fala de recomeço, cês pensam até em ficar, mas só ficar quem conheceu de berço. Ó, tava lembrando dos momentos no sofá, quando eu ficava lá mó tempo. Lembra, ó, cê contava tudo mesmo pra me assustar e pra mostrar que só viver não compensa. Jazz pra minha alma, lembro quando cê me ensinou que é jazz. Eu devia ter uns 10 por aí. De Fidelis, só você que tinha, a rainha da família Micaele era de raiz. Lembro quando cê acordava com um chazinho lá na sala, ouvindo Roberto Carlos no cromo. E eu só meio dia levantava, nem lavava minha cara, e cê gritava que o almoço tá pronto. Vai menino, preto tem que tá sempre sorrindo, cê não tem que ser melhor que ninguém. Mostra que esse mundo aí é seu, e se um dia vó morrer, promete que não vai chorar pra ninguém. Ai meu Deus, por que que o senhor tem que ser bom pro menino que é tão pecador? Dediquei esse som todo pra ela, Maria Andressa, Fidelis, Micaela. Obrigado por me ensinar o que é o amor. Obrigado, vó. Descanse em paz, tá? Valeu, Nawak. Valeu, Trick, Jé, Spike, Baco. Obrigado a todos envolvidos. Obrigado a todos os fãs do jazz pra minha alma, tá? Esse foi mais uma do The Fidelis, meu primeiro EP. Reflexões. Obrigado. De Fidelis.